Isso é Clebodão e Gilmar no teclado, fenômeno dos paredões, rapaz. Ei, novinha, preste atenção, vamos lançar agora a nova do paredão. Eu disse, ei, novinha, preste atenção, vamos lançar agora a nova do paredão. Popo sobe, eu disse, ei, novinha, preste atenção, vamos lançar agora a nova do paredão. Eu disse, ei, novinha, preste atenção, vamos fazer agora a nova do paredão. E popo sobe. Isso é o fenômeno dos paredões. Bora, Gilmar, toma uma.